Salve, salve, coelhada decadentes número 203. E agora foi. E como vocês podem ver, eu não sou um bom mestre de cerimônias, estou aprendendo um pouco essa situação, mas eu tenho comigo hoje duas pessoas aqui de vasta importância para ajudar a comentar aquele empate que teve pontos positivos e negativos de hoje, ou de ontem, na verdade, né? Então estou comigo aqui o Lucas de Leucas, por favor, dê o seu boa noite. Boa noite, pessoal. Falar do rodada que finalmente a gente conseguiu sair definitivamente da zona, né? Silêncio. Eu acho que deu problema no áudio do Felipe ali. É. Pô, enquanto o Felipe, que é o mestre de cerimônias, com esses experimentos dele aí. Ele tá cheio de tecnologia nova. Eu falei, isso aí, hoje é dia de testar mesmo tecnologia nova, que o programa tá esvaziado. E, né, e a galera aí tem muito ouvinte aí, vai ficar muito puto. Mas testa aí, vamos testar o mestre de cerimônia, testar tudo. Eu vou dar uma boa noite. Boa noite, galerinha. Estamos aí de volta para comentar aquele grande desafio de ontem, que foi o jogo contra o Vitória lá no Barradão. Um jogo muito destacado pela mídia, que é o confronto entre o Leão e o Coelho, né? A mídia gosta muito disso. Então, vamos aí comentar. Também. Só que o Tigrão tem um bonde, né? O Tigrão é o bonde do Tigrão. Acho que o Felipe teve problemas técnicos aí, Formiga. A gente pode ir tocando. Você quer falar um pouco do que você achou do que foi fazer um resumo que você achou que foi da partida, Formiga? Olha, é o seguinte, faço um resumo bem breve aqui, do jeito que eu gosto de ser, né? Bem sucinto. Fosse um jogo equilibrado, eu vi um jogo equilibrado que o América dominou bem, para minha surpresa, né? O pessoal já comentava, falava assim: olha, se o América jogar para empatar, nós vamos perder, hein? Então, jogamos bem, muito bem no primeiro tempo, e tivemos boas chances, e o Vitória também teve algumas chances. Mas no segundo tempo, a gente via bem até a expulsão do Zé Ricardo. Com a expulsão do Zé Ricardo, é claro, né, o time, né, sentiu a falta, apesar de continuar agredindo o Vitória, mas a gente sentiu o cansaço, né, tendo que correr por mais um homem, e o Vitória cresceu na partida, com o Jôri se destacando, fazendo grandes intervenções, né? Então podemos dizer que no final foi um empate com sabor de vitória, né, porque dada a ausência de um jogador. Mas muita gente saiu frustrada, porque o bom futebol do América, né, surpreendeu muita gente, né? Muito americano aí nas redes sociais, aí no WhatsApp, estava comentando e dizendo: poxa, temos que ganhar, porque, né, o otimismo inflamou, né, a galera. Mas, principalmente pelo futebol jogado no primeiro tempo, né, contra um time que tinha Rui, G2, Anselmo Ramon, um monte de nome aí conhecido aí, né, que o pessoal sempre queria aqui no América, né? E então o pessoal ficou muito otimista e queria, e viu que o time tinha potencial de sair com a vitória, né? Mas no segundo tempo, com a expulsão do Zé Ricardo e com o crescimento, né, do Vitória para cima do América, inclusive com a entrada do equatoriano Caicedo, que matou todo mundo de medo, né? Aqui nas redes sociais todo mundo falava: pô, fudeu, o Caicedo vai entrar, putz, todo mundo comentava isso. Mas então o medo cresceu na torcida americana, mas o time não, o time soube comandar o jogo, se manter no domínio. Apenas, né, repetindo aí, com a expulsão do Zé Ricardo, continuamos ainda com bons contra-ataques, né? O Berola teve uma grande chance de gol com o Juninho, mas a gente não pode culpar muito o Berola de ser fominha, porque ele também que tomou a bola, lutou bravamente pela bola, saiu na frente e penetrou na área, podia ter tocado pro Juninho, seria o nosso gol, né? Não deu certo, ele perdeu o tempo da bola e foi desarmado. Também tivemos no segundo tempo uma chance muito boa, mas aí antes da expulsão, com o Giovani, que eu acho que brilhou muito aí no jogo ontem, entrou muito bem, comandou o meio de campo americano, saiu exausto, né? Mas o Giovani também perdeu, não digo que perdeu um gol, mas chutou uma bola muito, que bateu caprichosamente frente na trave, uma bola muito que tinha endereço ali, questão de um palmo seria um golaço, né? Mas foi isso. No final a gente saiu, acabou o otimismo, né? De a exigência de uma vitória acabou sendo compensada com o empate por conta da expulsão do Zé Ricardo. Acho que foi um ponto ganho e não dois perdidos. Eu concordo com você. Eu acho que o otimismo, por assim dizer, que você estava citando, ele foi muito também pelo que foi a partida, né? Eu acho que sempre a gente vai jogar uma partida fora de casa, num confronto direto, na fase recente, claro que a gente estava otimista, já que a gente conseguiu fazer ganhar da Ponte Preta lá, fazer um bom jogo contra o Paraná fora também, mas a gente vai com aquela expectativa de, pô, se vier um empate, tá bom, né? Ainda mais a situação que a gente estava, que o empate já tirava a gente da zona, já nos ajudava. Mas pelo que foi a partida, a gente conseguia enxergar uma vitória, né? Não sei qual que é a opinião de vocês sobre isso, mas a gente não viu, o Vitória não era um time muito sólido ali, que estava com a defesa intransponível, a gente teve um chute de fora da área que o goleiro rebateu, enfim, dava pra gente ter ganho o jogo, né? E tivemos situações claras para isso, a gente teve bola na trave, enfim, eles também tiveram chances, mas era um jogo que durante a partida a gente conseguia enxergar que a vitória podia acontecer. Não era se a gente estava jogando fora de casa contra, igual foi o jogo contra o Bragantino, que a gente já estava derrotado por antecipação, porque o Bragantino era muito mais time e estava jogando bem melhor. O jogo contra o Vitória a gente conseguia enxergar a possibilidade, né, de sair com os 3 pontos. E consegue me escutar agora de novo? Agora sim. Na verdade foi uma falha técnica programada para poder permitir que o Formiga fizesse o resumo, né? Porque a gente tem que aproveitar o que a gente tem de bom, né? Tá. Mas eu concordo. Uma coisa que dessa vez, por exemplo, eu lembro do a entrevista do Tigrão, depois do primeiro jogo dele, falando do empate lá contra o Vila de Goiás, que ele falou que na verdade o time jogou muito bem. Falou a mesma coisa também daqueles jogos que quando o Goianiense, o Oeste, que o time vinha jogando bem e a gente, na verdade, não vinha um desempenho tão bom assim. Ontem, o que anima é que o desempenho do time foi bom. O time, não foi, nem com a menos a gente chegou a tomar uma pressão. Assim, as defesas do Jô foram muito mais abafar cruzamento do que propriamente defesa de chute a gol. A gente conseguiu se defender bem e conseguiu atacar. A gente estava criando chances de perigo. A gente estava dominando Vitória fora de casa, de certa forma. Isso é a parte positiva, que mostra que, ao contrário do começo, que a gente pensou que ele fosse só um time muito retrancado, que só fechasse, ele, na verdade, tá tentando ganhar. E até as substituições dele ontem, pós-expulsão, foram para isso. Ele continuou, ao invés de trancar, meter mais volante ali para fechar, ele foi trocando os jogadores para manter ainda a opção de contra-ataque, para tentar, assim, focar na defesa, mas tentando também ter essa chance de buscar a vitória ali. Isso é que eu acho mais importante, né? Essa mudança de postura. Mas eu acho que ele não tinha muita escolha também no banco para se defender tanto assim, não, né? Assim, ele podia ter colocado. Acho que tinha o Flávio também no banco, não? Pois é, mas aí seria colocar muita aposta, né? Tipo, por exemplo, ele não tinha o Luiz Fernando ali para que, se quisesse fechar a casinha, colocar um outro volantão, a não ser algum menino da base, né? Essa parte é porque eu achei legal. Foi numa entrevista, não sei se foi do próprio Tigrão, que ele comenta que o volante que eles viam como o substituto do Zé Ricardo é esse Flávio, que ele é como se fosse o nosso volante mais jogar mais recuado, eles contavam com ele. Então acho que até por isso que o Luiz Fernando foi embora, que o Luiz Fernando não contava ali para ser reserva do Zé e não, ele não consegue sair jogando tão bem. Então acho que por isso que ele rodou no elenco ali, diga-se de passagem. Falando no Zé Ricardo, a gente pode abordar um ponto que eu acho que foi questionável até por parte da torcida, né? E sobre a expulsão, assim, eu particularmente achei, vendo o lance, o que foi a falta na prática, claro que ele estava com a perna um pouco levantada, o que eu vi de falta na prática foi uma trombada, né? E eu não vi como um lance para cartão amarelo. Acho que se o Zé não tivesse amarelo, eu imagino que o juiz nem ia levantar o segundo ali, nem ia dar o primeiro, na verdade. Eu achei que foi uma falta, um lance de falta normal. O que vocês acham? Olha, esse aí, na hora que eu vi a falta, eu já falei assim, não foi falta. Eu já mandei um comentário, já mandei em 10 grupos da América. Falei, não foi falta para cartão, né? Foi injusto. Mas aí o cara da TV, aí o próprio, a Central Globo lá, né, o juiz que analisa, esqueci o nome dele, o Sandro Melahit, É, que analisou ontem, ele disse que, olha, exagerou, não precisava ter dado a expulsão, né? Acontece que o próprio pessoal é engraçado que isso aí só acontece fora de BH, né? Em BH, aqueles narradores da Sport TV são super a favor de contra o América. Qualquer um contra o América, eles são a favor desse cara, desse time. Agora, lá fora, não. Fora, os caras são bem isentos, né? O cara da Sport TV foi, o próprio comentarista da Sport TV falou assim: olha, cara, eu acho que não foi, né? Eu concordo, foi exagerado essa expulsão. Mas se você for ver, o juiz estava atrás do jogador do Vitória, né? Atrás do Zé Ricardo, na jogada que o Zé Ricardo passou pelo jogador, o juiz ficou encoberto, então ele não conseguiu ver se o Zé Ricardo acertou o jogador. E na hora que o juiz deu o cartão, o Zé Ricardo nem reclamou. Isso aí eu acho que, gente, eu não fui tão boleiro igual o Rogério Maia aí, dos grupos do América, o pessoal aí, mas eu joguei um futebolzinho ali na minha lateral esquerda, eu gosto de contar pro pessoal. E você não pode vender barato uma jogada, mesmo que você esteja errado. Ali o Zé Ricardo tem que chegar pro juiz e reclamar. Não xingar a mãe do juiz nem nada, mas ele tem que chorar a pitanga? Tem. Por quê? Eu até cantei a pedra ali nos grupos. Eu falei assim: o juiz, essa altura do campeonato, se bobear, por conta do fonezinho do ouvido que hoje em dia eles têm e tal, hoje em dia, isso aí na época lá, né, dos anos 80, isso aí deu quase cadeia pro Zé Roberto Wright, lá que foi usou um fonezinho desse daí. Hoje, os caras usam. Então eu falei assim: se bobear, ele já sabe que ele fez cagada em expulsar o jogador da América. Então, não vou dizer aqui, levianamente, que ah, o juiz foi caseiro. Calma aí, gente. Hoje em dia eu acho que o futebol tá cada vez menos caseiro. A gente chora muito, mas eu acho que às vezes tem razão, por causa da pressão. Mas ali o juiz, ele tá mais preocupado com o dinheiro dele do que com o Vitória ganhar da América para 4 mil pessoas. Eu já morei em Salvador, aquele estádio é grande pra caramba. E outra, é grande e é oco. Ele fica num lixão lá. O pessoal até do Bahia, a gente ficava brincando lá, falava assim: oh, esse estádio é num lixão, que você entra, ele é como um independência antigo ali, né? Você entra por cima assim da rua e desce, só que ele é todo abertão ali. E então não tem eco de torcida, não tem. Pô, eu fui assistir Bavi lá dentro. Pode estar lotado o negócio que não tem pressão ali dentro do campo. O campo é muito grande, né? E aí 4 mil pessoas ali, pô, não tem pressão nenhuma. O juiz não foi caseiro. Eu acho que foi um erro dele. Eu acredito que por conta disso, do que o narrador, o comentarista da Sport TV mesmo disse, que ele ficou entre o jogador e o Zé Ricardo, então ele não conseguiu ver a falta direito. Mas como o Zé Ricardo passou lotado, um trator lá acertando o cara, levando tudo, né? E não acertou de jeito nem nada, mas chegou a estamanada, ele deu expulsão, né? É, mas aí, o que eu queria dizer é o seguinte: outra coisa sobre essa expulsão é que, primeiro, que o Zé Ricardo vendeu barato demais, ele deveria ter reclamado sim. Por quê? Porque aí eu saí comentando, né, nas redes sociais, falei assim: agora o juiz já tá sabendo que fez a cagada, e se o Berola cair na área, vai ser pênalti pra nós, porque ele vai querer compensar isso daí. Ele vai querer compensar. Ele sabe que o América tava melhor no jogo, se manteve melhor no jogo, e ele prejudicou o América. A consciência do cara já tá pesando, hein? Então, se de repente tiver um lance duvidoso para a América, ele vai querer compensar, que isso aí acontece no futebol, né? Se tiver duvidoso pro América, ele vai estar 1% a mais ali, já cresceu na consciência dele. Apesar do Zé Ricardo não ter reclamado, né? Esse aqui foi o problema dele. E outra coisa é que o Zé Ricardo, com essa expulsão, eu tava ouvindo lá, vocês que estudam aí as regras do futebol podem dizer melhor, mas com essa expulsão o Zé Ricardo atrapalhou a América duplamente, porque ele vai cumprir a suspensão contra o Guarani, mas depois no jogo contra o São Bento ele volta com dois cartões amarelos ainda nas costas. A suspensão não vai livrar ele dos amarelos que ele tinha, então ele ainda volta pendurado, e se ele tomar outro cartão contra o São Bento, ele vai iniciar o segundo turno contra o Operário fora também, cumprindo outra suspensão. E para quem gosta, para quem não gosta do Zé Ricardo, aí vai uma informação importante. O cara da Sport TV falou assim: ó, o América vai sofrer com a expulsão do Zé Ricardo, porque ele é o sétimo melhor desarmador da Série B. Sétimo melhor, hein? Aí depois alguém me corrigiu, falou assim: agora, a partir dessa rodada, ele subiu para quinto. Então, eu, por exemplo, não gosto muito do Zé Ricardo, mas queira ou não, há quem diga até que ele tá na posição errada, hein, gente? Tem o pessoal aí da Dava Coelhada, do Marco Antônio, tem o pessoal aí na rede aí falando que o Zé Ricardo deveria jogar de segundo volante, não de primeiro volante. Mas o fato, números frios, gelados, é que o Zé Ricardo hoje é o quinto melhor desarmador, primeiro volante da Série B. E aí, o que vocês acham disso? A estatística não conta só volante, conta todos os jogadores, zagueiro, lateral. Ele é o quinto que maior desarma entre todos os jogadores da Série B. É um pouco mais fácil corrigir até ontem. Mas, e pra mim, a expulsão foi injusta, porque no lance ele. Você pega. O pessoal fala que ele tinha que ter. Ele foi muito infantil, que ele foi. Muito juninho ali no lance. Porque você pega assim, ele a bola estoura nele no peito, vai pro alto, ele chega pra pegar a bola. Quando ele vai chegar, ele tá com o pé ali pra chutar, o cara do Vitória também levanta o pé pra chutar essa bola. E o cara do Vitória chegou nela antes. Quando o cara chega antes, ele consegue recuar o pé e virar o corpo pra não acertar o cara. E aí o cara vai, como ele continua andando, vai tromba nas costas dele e aí cai, tipo assim, simulando que ele tinha sido chutado no pé e tal, reclamando disso. O juiz, como não viu o lance direito, já chegou e já meteu o amarelão ali, sem nem ter visto. Eu acho que o juiz não... deu amarelo só pra desencargo de consciência ali pro lance. E aí ele percebeu que o cara tinha o amarelo no segundo e expulsou. Mas ele, eu não vejo o como ele tiver. O que ele podia ter feito ali naquele lance em termos de. Pra melhorar essa situação. Então, tipo, eu acho que ele fez o correto. E foi injustamente expulso, né? E vai fazer falta, embora eu também concorde que eu acho que ele devia jogar, ter mais liberdade pra poder apoiar, porque ele tem qualidade pra avançar também. Mas vai fazer falta ali. Ele é o nosso. Ele desarma muito mesmo. Ele tava. O que eu falei, ele tava dominando o meio-campo ali pra gente, no sentido de. Era o jogador nosso que mais pegava na bola, que mais trocava passe ali, participava de construção, né, das jogadas. E era quem mais desarmava no jogo, né? E aí perdemos ele. Eu acho que. Mas, desculpa, Formiga. Sobre essa questão do Zé, eu acho que. Ele deixou a bola escapar um pouquinho porque ele não dominou muito bem com o peito, mas acho que também seria exigir demais no volante de Série B, vão colocar assim, conseguir dominar ali e já dar aquela matada que um camisa 10 geralmente faz, né? Cara, mas você viu que ele repara nos próximos jogos, eu tenho um irmão que ele fala assim pra mim, que jogador bom é o que sabe matar a bola no peito, dominar uma bola. Eu vi o Zé Ricardo matar duas bolas no peito ontem, cara, bonito, bola difícil, aquelas espirradas, ele é bom nisso. É porque ela foi bola quebrada, né? Foi bola que do lado da testa é mais difícil. Ela vai mais alta, vem com mais força. Então, acho que ele, no movimento, acertou ela com mais força. Ela subiu demais. Mas eu acho que, concordando com você, acho que ele vai fazer falta, principalmente porque eu acho que agora não tem substituto, né? A gente pensando, olhando friamente, provavelmente o Felipe Conceição tem seguido muito a linha ali do time titular para dar sequência, né? Olhando dos jogadores que ele tem colocado, provavelmente nosso meio campo no próximo jogo vai ser Juninho, Maranhão e Giovani, né? Então, olha, eu não vejo com tão bons olhos, assim, que eu acho que é um meio campo que não vai ter tanta qualidade. Eu acho que mesmo o Zé jogando um pouco mais recuado, e eu acho que isso acontece muito porque, pra sorte nossa também e do Juninho, o Juninho tem feito gols, né? Ele tem chegado com muito perigo lá na frente, apesar de não ser um jogador... um primor técnico, né, vamos dizer assim, ele ter chegado muito bem lá na frente, então acho que e é rápido, né, então os treinadores costumam liberar ele mais, mas ele tem uma qualidade no passe também que eu acho que o Maranhão não tem, por exemplo. Então a gente vai ter o Juninho e o Maranhão, que não, eu não vejo como jogadores que têm a qualidade boa na saída de bola, vai ter só o Giovani, que tá fazendo aquelas vias ali no segundo volante, não sei se sempre foi a dele, não acompanha a carreira do menino, mas que vai ter alguma qualidade no passe ali, mas eu acho que a gente vai perder bastante e a gente não tem substituto à altura. Ô Lucas, mas eu vou te falar agora uma opinião da torcida, né? Eu gosto de ouvir, eu tô nos grupos aí com o pessoal da Barra Una, tem o pessoal da Avacoelhada e o pessoal também da Seita, então eu gosto de ver, né, o pessoal que tá sempre em campo, né, porque eu acho que a visão no campo é realmente privilegiada. A gente que vê, eu tô aqui em São Paulo, né, em São Paulo não, eu tô aqui na República da Moca, né, eu tô aqui na República da Moca, aqui vendo pela TV, não é a mesma coisa. Mas, então, vamos lá, o Lucas da Barra Una, ele chegou a dizer, né, ele falou assim, poxa, se o Maranhão jogasse de primeiro volante, com o Zé Ricardo de segundo volante, talvez a coisa funcionasse melhor. Porque o Maranhão é grande, o cara é grande e forte. Tem estatura, tem, né? Pra dar porrada. Então, é uma coisa que ele achou ali. E o Marco Antônio também dava com olhar de outro lado, também diz a mesma coisa. Diz que o Maranhão deveria ser primeiro volante e o Zé Ricardo segundo. E o filósofo da Moca, Formiga, costuma dizer que desfalque no América é reforço. E aí eu vou te dizer o seguinte, saindo o Zé Ricardo, talvez o que, que o Tigrão vai fazer? Vai trazer o Maranhão para a posição do Zé Ricardo, que é primeiro volante, como o Marco Antônio, da Bacalhado, o Lucas, da Barra Uno, o pessoal das organizadas sugeriu. Então o Maranhão de primeiro volante, que é mais truculento, mais maior, né? Um cara de respeito. E ele coloca o Juninho, que já está mais acostumado nessa função de segundo volante, com liberdade para chutar, chegar de fora da área e chutar de fora da área. Que é como a América gosta de jogar desde a época, né, do Dudu, né, Pitbull. Desde a época, né, do Leandro Ferreira, que chegava ali de trás metendo gol. Um volante, um segundo volante que chega chutando para o gol. E aí esse seria o Juninho, que já é um pouquinho artilheiro, né? Então, ele teria o Maranhão com um cara mais forte e o Juninho para correr chutando de fora da área. Com o Giovani, que entrou bem. O Giovani, eu repito, eu disse aí no início, surpreendeu muita gente, também pelas redes sociais aí o pessoal falou muito bem dele. Então, eu acho que nós temos que pensar que o próximo adversário, eu gostava muito do Anderson por conta disso. Cada jogo, quer dizer, eu não gostava do Anderson, mas uma coisa que eu gostava no Anderson é que ele mudava o time de acordo com o adversário. Nós temos que pensar que o próximo jogo é contra o Guarani, um time que mandou todo mundo embora. Um time que vai ser um time de menino, de estreantes, né? Então, você colocar um time com o Maranhão, que é um cara mais experiente, maior ali, um cara que veio do Vasco, queira ou não, né, contra esses moleque, então eu já joguei bola ali, eu sei o tanto que é difícil estrear, o tanto que é difícil, às vezes você tem um potencial, você joga bem, mas contra uns caras maiores, né, que é um pouco até da crítica que o América tem sofrido nos últimos tempos, de só selecionar jogador grande e forte, né, mas nessa hora, contra especificamente o Guarani, com esse time de menino, eu não diria contra o Sport, tá? Aí não, seria outro jogo. Mas contra o Guarani, eu acho que é uma escalação interessante. Você colocar ali o Maranhão, que veio do Vasco, o Juninho, que já jogou Série A e correria, aquele negócio todo. O Giovani, que já jogou no Vitória da Bahia. Eu acho que ele começou lá no Vitória da Bahia, então é um cara também rodado, experimentado também, não é? Né, mas parece que ele é sub-23 até. Mas então você teria um meio de campo ali eu acho bem forte e bem agressivo também para encarar o Guarani, porque vai ser um jogo que eu acho que vai ser um jogo de ataque contra defesa, né? O que vocês acham aí? Eu acho que faz sentido, embora o meu único medo é que o Maranhão em si ele não desarma tão bem. Em termos de estatística, ele fica atrás, ele costuma fazer mais faltas do que desarme por jogo, mas é uma ideia. Eu acho mais fácil ele recuar o Juninho do que o Maranhão, mas eu ainda acho que é capaz de pintar uma chance pro Flávio. E bom, a gente tem umas participações aqui, vamos ler uns comentários que tem umas coisas interessantes aqui para falar. O Marcos Neto mandou um salve pra rapaziada aí também. O Bernardo Moreira, ele fez um elogio ao nosso formidável lateral esquerdo, Formiga, dizendo que devia ser membro permanente do programa, sem contar que tem conhecimento para criticar o João Paulo. Esse conhece de bola. E ele depois completa que o América ontem foi bem na maioria do tempo, ele só não gostou do Leandro Silva no primeiro tempo, que só queria dar chutão. Para falar desses Sim? dois aí... Né, só para falar rapidinho, o Bernardo aí tem razão, eu também achei o Leandro Silva um pouco afobado, né, e o João Paulo, cara, no segundo tempo, ele fez uma jogada que eu já consegui fazer essa jogada, era muito bonito, cara, você levantava a torcida, quando você é um lateral, o cara vem, e quem que veio? Veio o Caicedo, que tava todo mundo morrendo de medo, desceu para cima do João Paulo, mas desceu com tudo, baixou a cabeça e veio, aquele negão franzino, veio. Falei assim, putz, vai levar, vai chegar no gol, né? Rapaz, mas foi um bote só, certeiro. O João Paulo tirou a bola do pé dele e saiu carregando numa boa, com o peito estufado, assim, com a maior moral. Desmoralizou o Caicedo ali na hora. Eu falei assim, mano, isso aí ganha jogo, porque agora o cara perde a confiança de descer ali pelo lado direito, ali onde fica lado direito dele, né? Mas o lado esquerdo nosso, ali onde fica o João Paulo, que é o nosso mais fraco lateral, né? Então eu dei pontos ali pro João Paulo. Falei, pô, nessa que o Bernardo aí citou aí, que eu sei criticar o lateral, eu fico de olho mesmo nos laterais. Mas aquilo ali eu falei assim, nossa, aquilo eu bati palma aqui, que eu comemorei como fosse um gol. E falando lateral, tem um comentário aqui também do Anderson Ribeiro, que, dizendo que o Diego mostrou o crescimento e parece ter mais recursos que o Leandro. Ele não entende porque ele voltou pro banco. É, em geral, eu acho que é porque o Leandro Silva em si, ele defensivamente é melhor. É, pelo menos no que o Tigrão tem falado, ele comenta que o Leandro Silva defende muito melhor e que o Diego ele tem uma qualidade ofensiva muito boa. Tanto é que nos últimos dois jogos ele entrou de ponta direita, ele não entrou de... manteve fazendo uma dobradinha de lateral ali pela direita, né? É, então eu acho que é mais por isso, mais por questão defensiva mesmo. Qual a sua opinião, nosso glorioso lateral? Olha, isso aí é uma jogada até que quem começou com isso, acho que no América, eu acho que foi até o Juvanildo, não lembro direito, mas começou com, putz, não vou lembrar o dobradinha nome, dobradinha de Gilson. Laterais, hein? Só que era... dobradinha de laterais, era o Gilson, vocês lembram do Gilson, que era o nosso lateral, todo mundo xingava o Gilson, de repente o Gilson virou nossa arma secreta, rapaz, por quê? Porque o Juvanildo colocou ali um lateral esquerdo, que eu não lembro mais quem era, e avançou o Gilson, e aí o lateral esquerdo ficou mais preso, né? E era dobradinha de laterais, e o Gilson descendo ali e armando o jogo pela meia esquerda. Funcionou demais essa jogada de dobradinha de laterais, viu? E na hora que eu vi a substituição, que era o Diego também entrando, eu confesso que eu gostei, porque me vem na cabeça a imagem do Gilson fazendo aquela dobradinha pela esquerda, lá, dobradinha de laterais. O América fez isso muito tempo, a gente fez isso com o Danilo e a gente fez isso com o Brian também. Que eram três laterais esquerdos nossos que marcavam mal e que em algum momento a gente avançava eles, deixava alguém para marcar. E o Brian chegou a jogar mais quando a gente jogava no 3-5-2, não era bem a dobradinha de lateral. Mas eram laterais nossos que marcavam mal e a gente acabava arrumando uma forma de liberar eles para atacar. Eu vejo com bons olhos a utilização do Diego. Eu apoio a entrada do garoto. Acho que foi bem, acho que ele é abusado. Ele vai para cima, ele chama o jogo, vai para frente. O comentário foi até nesse sentido, o Anderson estava dizendo que gosta mais dele do que do Leandro, mas eu tenho essa impressão também. Eu acho que quando o Diego entrou, acho que só no primeiro jogo que eu achei que ele foi muito mal, mas quando o Diego entrou, eu acho que ele entra bem, mas ofensivamente, ele costuma tomar muita bola nas costas, enfim, não é um lateral que defende bem, né? Eu acho que o Tigrão prefere ter o Leandro Silva, que por mais que talvez não avance tão bem, não dê tantas assistências, ele é um lateral que, por incrível que pareça, por estar meio gordinho, ele acaba que defende melhor. E o Felipe esqueceu do comentário do Giovanni, que mandou um salve aí, você esqueceu do salve. Eu ia colocar, porque as duas foram sobre laterais, né, eu juntei, mas realmente o Giovanni, o São Paulino, mandou aqui um São Paulino aí, um deve, salve. Deve ser parente do Formiga. É meu vizinho, meu vizinho. E o Maurício Cândido, ele comenta que ele leva o Flávio, mas não leva Michel Bastos, nem C. França. No fim, faltou alguém com o Berola pra puxar o contra-ataque rápido. O Tigrão deu mole com os selecionados. Olha, o Michel Bastos, eu acho que ele não ia servir muito pro contra-ataque, né? Eu acho que sim. Tinha o Diego, eu não lembro qual que era o banco inteiro, né? Então não posso falar. Mas assim, tinha o Diego Ferreira, que aparentemente está sendo usado mais de ponta, né? Pra jogar ali. E tinha o Berola. São dois. E acho assim, eu imagino que o Belusso também tivesse no banco mais uma opção ofensiva, né? Acho que tá de bom tamanho, assim. Ninguém. Você não projeta tanto que você vai ter um jogador expulso e nessas questões, né? Mas eu acho que, assim. Por médio, mas eu acho que ele quis dizer no sentido de ter o França como um cara rápido, o Ademir como um cara rápido, pra puxar contra-ataque, porque realmente a gente levou pouca gente. A gente levou Ayrton, Pedrão, Sávio, Flávio, Belusso e Toscano, que tinha. Então, não levou realmente esses outros jogadores que. Eu coloquei os nomes que não entraram, né? Jogadores pra puxar esse contra-ataque, igual o Ademir, igual o França faz, né? Então, talvez tenha faltado mesmo alguém pro segundo tempo, assim, que ele não tenha pensado. Eu acho que é até estranho, o Ademir perdeu muito espaço, apesar de que eu não acho que ele é um craque também, mas para essas situações eu acho que ele serve. Chegou até a fazer gol contra o Sport, né, nesse campeonato. O França, que no Mineiro foi bem, mas também eu não acho que vem bem, mas eu acho que para essas situações valeria testar, né, mas Eu acho que eu também concordo que talvez faltou opção. Acho que o Tigrão ficou meio sem olhou pro banco e não tinha essa opção de puxar contra-ataque rápido mesmo. Ô, gente, eu tô mordendo a língua aqui pra não fazer a fofoca, mas, mas assim, o veneno escorrendo aqui, não tem jeito nem fazer a fofoca. É o seguinte, moçada, nas redes sociais, aí tem umas línguas aí, correndo aí. E a gente fica sabendo, né, um fala aqui e tal, né, como o pessoal gosta de falar, no passarinho verde, aí tem uns passarinhos verdes que vieram me contar o seguinte, o nosso amigo Michel Bastos, ele tá numa gandaia, numa água danada. Então, e o pessoal sabe disso. E aí, fora de forma, e aí tá, estamos tendo um problema disciplinar com ele. Parece, a última atualização é que ele resolveu, é que a gente se entendeu, né? A equipe técnica ali se entendeu com o Michel Bastos e parece que ele tá se aplicando para poder servir a equipe. Tá? Mas é uma coisa que realmente incomodava muita gente, que todo mundo falava, pô, mas cadê o Michel Bastos? Mas o lugar do Michel Bastos, gente, no meio de campo, eu entendo que seria o lugar do Mateuzinho, que tá jogando como um meio de lança, né, um ponta de lança ali, um meio avançado ali sempre pela direita. Mas o Mateuzinho, ele é mais temido, né, pelos adversários. Assim, sempre que você vai ouvir no Sport TV, né, eu tô brincando que a gente nem precisa pagar pay-per-view aqui em São Paulo, porque todos os jogos do América aqui em São Paulo são abertos, tudo passa na Sport TV, né? E todos os comentaristas sempre falam, pô, o Mateuzinho é a arma do América, o Mateuzinho é o perigo. Então o pessoal tem muito respeito com ele, apesar do torcedor da gente achar ele péssimo. Então nas redes sociais todo mundo xingando, tira o Mateuzinho não faz nada. Mas aí, o último jogo mesmo, quando a gente o nosso gol que a gente fez ali primeiro, o gol que foi do Berolo, uma enfiada pro Leandro Silva e depois um cruzamento do Leandro Silva pro Viçosa, a hora que eu disse isso, alguém me lembrou, mas quem tocou de lado, veio atraindo a marcação e tocou de lado pro Berola, primeiro foi o Mateuzinho, então a jogada começou no Mateuzinho. Então às vezes a gente não vê, quem vê mais é o Felipe aí por conta das estatísticas, mas parece que o Mateuzinho realmente é um cara importante pro time. E aí o Michel Bastos estaria, né, disputando essa posição com o Mateuzinho. Eu senti falta, né, para voltar aí na pergunta aí do Maurício, né, sobre o que a gente mandou de relacionados. Eu senti falta, assim como a torcida toda aí nas redes sociais, eu gosto de falar nas redes sociais, né, a gente sentiu falta do Bilu, né, do Bilu e do Ademir, o Fumacinha, né. Então, realmente, para dar um crédito aí para, né, o Maurício Cândido aí, eu também acho que teve probleminha com os relacionados, porque se você vai jogar fora de casa, você sai ali com o Felipe Azevedo e leva só o Berola para contra-ataque. Bom, eu não sei, eu levaria mais... Sabendo que o Berola não aguenta o jogo inteiro, né, então... Tem pelo menos uns dois caras ali que pra ele colocar mais pra correr no segundo tempo. Se tivesse 1-0 pro Vitória, a gente teria que atacar com dois pontos ali, sabe? Um de lado e outro de outro. Aqueles caras que vão pra frente e arrancam um pênalti, né? Então o estilo do Berola, eu só enxergo o Bilu um pouco menos, né, que são agudos, né, que a gente gosta de falar, né, pessoal, atacante agudo, a gente tem quatro, né, o Felipe Azevedo, que eu acho que tem mais qualidade, mas também não aguenta o jogo inteiro, o Berola, né, que é um cara queira ou não, né, a gente até viu uma imagem aí nas redes sociais essa semana muito interessante do Belusso numa foto com o Berola, dizendo assim, obrigado pela humildade de tirar uma selfie comigo, eu vou contar pro meu filho que eu joguei bola com um campeão da América. Queira ou não, o Berola é um cara respeitado, tem um currículo, né, apesar de ter só 31 anos e ser quebrado a vida inteira, mas ele tem um currículo, então realmente ele atrai a marcação, né, quando você vai jogar contra o São Bento, aí o treinador do São Bento vai falar assim, fica dois ali em cima que aquele ali corre demais. Queira ou não, né? E isso não vai acontecer com o Bilu e com o Fumacinha, né? A gente aqui tem muita esperança no Fumacinha, no Bilu, mas ainda... Ele realmente tem um currículo e aparentemente tem meio pulmão, né? Mas fora isso... mas o problema dele é pulmão, não. Acho que ele sempre tem umas câimbras, então... O problema dele, vai saber, né, coitado? Eu acho que ele era não sei quem falou, alguém uma vez mencionou que, poxa, imagina se o Berola aguenta os dois tempos na mesma intensidade, se ele aguentasse, ele não estaria no América, né? Ele estaria provavelmente jogando algum time do meio da série, da tabela pra cima da Série A, porque eu acho que ele é um jogador que tem muita qualidade, mas não aguenta o jogo inteiro, isso prejudica muito. E, bom, mudando um pouquinho de assunto, né? Focar um pouco na breaking news que veio da semana, né? Que foi a questão do empréstimo do Christian. É, eu, particularmente, na minha opinião, é aquela história. A gente lançou até uma enquete, né? No Decadente, sobre se a torcida aprova ou não. E 76% dos torcedores, eles não aprovaram esse empréstimo. Eu tenho, particularmente falando, eu não aprovo o empréstimo no sentido de que eu acho que ele tinha lugar nesse time como titular. Ele tinha vaga nesse time pra jogar. Mas vendo que ele não é aproveitado e que ele não tá nem na primeira e nem como segunda opção pra entrar no meio de campo, eu acho válido esse empréstimo pra que ele consiga mostrar o futebol num outro clube, onde ele provavelmente vai ter chances, né? E nessa conseguir, quem sabe, conquistar o espaço aqui quando voltar. Mas e a opinião de vocês? O que vocês têm a dizer sobre isso? Vocês aprovam ou não esse empréstimo? Eu acho que o Christian foi inteligente no sentido de que provavelmente no Figueirense ele vai ter mais espaço. Até pensando na possibilidade do desmonte lá do time do Figueirense. Enfim, eu acho que pro Christian foi bom. O que eu acho que a diretoria, eu acho que poderia ter segurado a mão desse empréstimo, porque saindo o Luiz Fernando também, a gente vai ter um volante a menos, então, querendo ou não, mesmo não sendo titular, o Christian é uma opção. E segundo, que a gente tá meio que reforçando o adversário. Tem um jogador que a gente sabe que tem qualidade, pelo menos é um jogador que eu tenho esperança que vai vingar mais ainda. E a gente tá emprestando para um clube que se for para brigar para não cair, ou se for para brigar para subir também, são times que tem pretensões parecidas com as nossas em qualquer um dos lados, né? Então a gente tá reforçando o adversário. Então acho que pelos dois lados eu achei que o empréstimo foi ruim. Eu acho que, aliás, pro Christian foi inteligente, ele não tá cagando, ele quer mais é jogar. Agora, eu acho que o América não poderia ter segurado esse empréstimo, que a gente podia usar ele ainda e tá reforçando o rival. Ok, ok. Mais fofoca. Fofocas do Formiga. Vamos fazer um bloco do fofoca do Formiga. Bomba do Formiga. Olha, eu também soube pelas redes sociais aí, passarinho verde chegou e contou que o Christian não é de hoje, que ele é o maior chinelinho que tem no treino lá na América. Ele não treina direito, ele não leva nada a sério, por isso nenhum treinador leva ele a sério, mas, por incrível que pareça, quando ele entra nos jogos, ele se dedica à torcida, né, e ganha a confiança do torcedor. Então, o Christian realmente é um jogador problema. Agora, a declaração do empresário dele deixou a América numa situação muito complicada. E que eu não culpo o Christian, tá? Não culpo o torcedor, ninguém. Eu culpo a direção do América, o Salum, porque a gente deveria ter um diretor de futebol. Por quê? O diretor de futebol, o pessoal, né, isso aí o Fabiano Liporati lá, o pessoal comentou, explicou, eu achei interessante. O diretor de futebol é quem deveria fazer a ponte com os empresários para tirar a cobrança de cima do treinador. Porque o empresário chegar pro treinador e falar: você não coloca meu jogador para jogar, ou não sei o que, não sei o que. Pô, aí não. O treinador tem que ter sossego ali, tem que sentir o clima, conversar com os atletas e tal. E o diretor é que tem que apaziguar as coisas com os empresários. Dizer: olha, segura o Christian lá, faz o Christian treinar mais, porque o Tigrão vai dar uma chance para ele. Calma aí que nós estamos falando com o Tigrão e tal. Esse cara, esse político, é um político mesmo, gente, né? Então, a gente tem que entender que a política é muito importante, e não é briga, não, e não é errada, não. É uma questão de conversar, de se entender. E essa questão aí, política, é do diretor. O diretor que chega lá para os empresários e fala: olha, o seu moleque aí não está treinando direito. Fala para ele aí criar juízo, né? Para se tocar, né? Então, e essa ponte, a gente não tem feito essa ponte. Né? Então, porque a gente não tem um diretor de futebol, infelizmente. E a situação para o clube ficou um pouco complicada, porque o diretor, o empresário veio, falou o que falou, aí nisso, o jogador, aí já cria aquele clima ruim do jogador com os outros que disputam a mesma posição. Numa dessa, até que o Luiz Fernando deve ter ido embora, já deve ter, né, porque ele foi indicação do Barbieri, e dizem também as más línguas aí que Barbieri saiu fora, então aí ele foi, pô, então cascou fora também. Né? E o Luiz Fernando, o pessoal da torcida organizada, tava gostando do futebol dele. Falou: pô, esse cara, pena que confundiu. O Barbieri é que o pessoal mais gostou, né? É, isso, o pessoal mais gostou foi dele. Então. Não que a competição seja boa, né? Quer comparar com o Maranhão? Com o Giovanni? É verdade. Mas agora seria a hora de quem entrar nesse momento, né? O Luiz Fernando, né? Entrar agora pro segundo turno, né? Ou mesmo nesse momento, agora que o né, Zé Ricardo vai sair, o Christian poderia ter a chance dele, mas nesse clima, mau clima que ficou aí, não tinha mais clima pro Christian no clube, então dá uma chance dele aparecer no Figueirense, e sinceramente o Figueirense tá num poço tão profundo, que pena que ele não vai ser eliminado pra gente ganhar, né, 3 pontos e perder aquele saldo de -4 aí que a gente fez esse papelão. Pena que não vai ser eliminado, porque eles vão colocar a base para jogar, eles vão fazer de tudo, mas não vão aceitar ser eliminado, né? Porque senão a gente seria beneficiado com isso. Mas já que não vão ser eliminados, também vão ser igual o Guarani, dificilmente escapa de ser rebaixado. É, e até sobre isso, sobre a ida do Christian para lá, né? Esse oportunismo, de certa forma, eu tava ouvindo um podcast hoje também que o Alex lá participou e ele falou que são os jogadores abutres, né? Que estão vendo que o Figueirense tá na merda, os jogadores estão se unindo para tentar alguma coisa em prol, não só deles, né? Que é uma coisa, acho que é um movimento muito mais amplo, e o que eles veem é uma oportunidade, já que tem 30 lá que não quer jogar, eu tô afim de ser titular em algum time, vou me oferecer para jogar, tipo. É meio que um oportunismo, assim, aí é opinião de cada um, né? Mas eu acho meio questionável, assim. A atitude também do empresário de oferecer um jogador no Figueirense na situação que tá, né? Essa parte é realmente ruim no sentido de dele como atleta, né, em prol da categoria, mas também não dá pra tirar a dele, né? Se ele tem futebol, eu até pensando assim, o Anderson elogiava muito ele em treino, falava que ele era um menino bom, trabalhava bem, foi o único treinador que eu vi elogiando ele, falando que a chance dele é chegar, que ele tá trabalhando, tanto é que foi o treinador que deu a chance, né? Eu acho que ele deve ter, assim, você pensa que depois que saiu o Drubsky, né, que com o Drubsky também foi titular, aí ele não teve mais oportunidade, tipo assim, começou a não figurar em chance nenhuma e troca, entra e sai volante e ele continuou sem ter espaço, eu acho que aí sua motivação cai, né, eu acho que no momento ele tá muito na dessa, se ele pode não estar aplicando nos treinos, eu acho que pode ser por motivação, porque se ele manteve numa pegada e mesmo, tipo assim, não, a oportunidade não veio, aí você fala assim, vou trabalhar pra quê? É igual você tá na empresa, você tá lá, você é o cara que dá raça, e na hora de uma promoção, levaram o cara lá que não faz serviço porco ali. Você vai parar de fazer o serviço bem feito, né? Porque você fala assim, já que não faz muita diferença, vou só fazer um qualquer um aqui, né? Então, às vezes pode ser isso, né? Às vezes saindo, ele dá mais uma chance, volta a trabalhar, pega com a faca nos dentes ali, mostra um vai bem. Na hora de trazer de volta, o treinador que for pro ano que vem pode conversar com ele, coloca ali e fala, não, beleza, então, se você treinar tal, tal, assim, você vai ter chance, pode ficar tranquilo, pá, e aí, quem sabe, né? Claro que a informação do Formiga aí é de bastidores, né? Mas no café com o técnico que teve com o Anderson, que eu fui, foi questionado, já foi questionado por que o Christian não era titular. E o que ele falava, isso lá em 2017, né? E o que ele falou na época era só que, por ele ser muito novo, ele era muito afobado. E característica até que a gente via muito no Zé Ricardo em alguns momentos, de perder bolas bobas, de às vezes tentar dar um drible a mais, perder a bola no meio de campo, que já aconteceu algumas vezes pela idade e inexperiência, né? Mas, assim, se ele tá treinando mal e etc, é uma pena, porque é um jogador que a América apostava, tanto que renovou o contrato dele por mais tempo, né? Foi na leva de renovação que a gente teve na época teve o Messias, teve o Zé Ricardo e teve o Christian também, que foi um jogador que a gente renovou, eu acredito que porque a diretoria acreditava bastante no futuro dele. Bom, vamos pro baile com a Latina do jogo de ontem? Vamos. Primeiro vamos com o voto do Colatina, né? De acordo com a participação. Deixa eu só colocar uma coisa aqui do jogo de ontem, que eu anotei aqui, não falei, só para postar aqui, que é o seguinte, que o pessoal, né, quando eu comentava, o pessoal falou, Formiga, mas você tá com muito medo do Vitória. Eu falei, não é medo, é porque eu sou da época, das antigas, que o Vitória era o vice-campeão brasileiro da Série A. E aí eu falei assim, olha, o narrador lá do Sport TV mesmo falou assim, esse que é um grande clássico da Série B, né? Os caras, os baianos, eles têm muito respeito pelo América, né? E tem o América na conta de um esporte, de um Vitória, sabe? De um time da prateleira do meio, como o Salum gostava de dizer, né, que o América tem que ser um time da prateleira de meio para poder ir para a prateleira de cima, né? Então você tem a prateleira de cima, que são os 12 gigantes, né? E nós estamos na do meio. Então eles enxergam a gente como Atlético Paranaense, o Curitiba, né? Então isso é interessante, porque eu vi o América nos anos 90, a gente era pequenininho demais, né? Então, assim, então é interessante hoje a gente conseguir esse respeito. E mandou a estatística: são 20 jogos, 12 vitórias pro Vitória. E quatro, apenas quatro vitórias para o América. E agora cinco empates, são 20 jogos. Então é um jogo muito complicado mesmo para o América, não é fácil, ele nunca ganhou no Barradão. Então realmente eu acho que foi um empate com sabor de vitória. Beleza, vamos aos Bale Colatina, só queria pontuar isso aí. Ah, não, tá certo. E bom, para a Colatina, quem recebeu mais votos pela galera foi o Zé Ricardo, com 42% dos votos. Seguido por João Paulo e Giovanni, com 23% cada um. E o Ricardo Silva, com 13%. Ô, Formiga, quem foi o seu Colatina no jogo de ontem? Olha, Colatina, para mim, é sempre o jogador que menos sua camisa. Então, o cara que joga, que sua camisa pra caramba e erra, pra mim não é Colatina. Então, eu tava lá na Independência, né, no jogo do que o Pedrão fez aquele pênalti lá contra o Sport, rapaz, o cara tava jogando bem e aí sacrificaram ele. Pra mim, ele é melhor do que o Ricardo Silva, mas parece que foi sacrificado ali pela idade, enfim. Então, pra mim, Colatina é o cara que é mais apagado, que ninguém nem lembra que ele jogou. Então, eu sei que o Mateuzinho ficou devendo, mas toda bola vocês podem ver que o pessoal procura o Mateuzinho, né? E sei que o Zé Ricardo perde bola no meio, mas sempre a bola passa por ele. Os laterais, queiram ou não, eles foram participativos. Então, o meu Colatina vai pro Juninho. Juninho foi o mais apagado, que eu não vi fazer nada ontem. Beleza, é justo. Ele realmente ontem ficou um pouco abaixo. E o seu voto, Lucas? Cara, por incrível que pareça, eu vou fazer a mesma coisa vou na mesma linha do Formiga aí, mas porque eu até tava revendo os melhores momentos e ele quase pôs tudo a perder em determinado momento da partida ali, que não sei, não tem exatamente quantos minutos que foi, mas ele foi sair com a... tinha já tomado a bola, em vez de ele dar um chutão ou dar um toque pro lado, ele tentou dar um drible a mais, perdeu a bola na entrada da área ali, a gente podia ter tomado um gol. Então... eu vou de Juninho também, mas apesar de que eu, pra ser bem sincero, acho que foi um jogo bem parelho de todo mundo, então não acho que ele jogou mal, não. Mas só por uma situação, por uma circunstância específica. Certo. Eu vou exatamente nessa mesma linha, porque por mais elogioso que seja o Juninho dê muita raça nos jogos, esteja fazendo um bom papel, ontem eu acho que ele ficou abaixo. Eu acho que ele não conseguiu... produzir muito quando nas chegadas aí de frente. Ontem ele tava. Foi um jogo abaixo do que ele faz. E no geral, eu acho que o time todo, no geral, foi bem ontem, né? Não teve um jogador que se destoou negativamente falando. Então, eu acho que aquele que ficou essa impressão para mim também foi o Juninho. Então, voto nele. E com isso a gente tem 3 votos no Juninho, para um no Zé Ricardo, né? Pela galera. E o abraço, então, do glorioso Thales vai pro Juninho. No próximo jogo. Abraço de urso. E pro Bala da partida, né? O mais votado da galera foi o Jori, com 54%, dando uma volta por cima, né? O Paulão teve 8% dos votos. O Felipe Tigrão, 27%. E o Felipe Azevedo, 12%. Lucas, quem foi o Bala da partida pra você? Eu vou de Jori também, até pra dar uma moral pro Jori, coitado. Foi muito criticado recentemente, com razão, estava muito inseguro. Acho que é até um ponto positivo para o Felipe Conceição de acreditar nele, porque ele fez boas intervenções na partida, talvez nenhuma defesa assim que saltasse os olhos, mas você vê ali, até no final da partida também, você vê, antecipando cruzamento, pegando a bola no pé de jogador, assim, indo com coragem para... Teve até um lance que o cara deu um chute ali, que ele ficou até estrambelhado no chão durante o tempo. Então acho que eu vou no Jori porque, pô, tem crescido e a gente não tomou gol e um dos responsáveis por isso foi ele também. Você sentiu ele crescendo, Lucas? Acho que chegou um passo e passo aí, é isso? Falamos do abraço de urso, o dono do abraço chegou. Uai, puxa vida. Formiga na área, não vou participar. Bem-vindo, Thales. Boa noite, galera. Pacífico, quem foi o bala do jogo pra você ontem? Então, não, vou fazer mais pelo menos mais uns 40 minutos de programa, né? A gente chegou justamente pra acabar. Putz. É, tá. Não, ele não vai falar. Deixa eu falar então, deixa que eu falo. Deixa que eu chuto. É o seguinte, o bala de ontem foi até motivo de piada aí nas redes sociais. Aí tá, deu o relógio séculos para o glorioso Ricardo Silva, capitão do time, essa mercadoria que nós temos na zaga. E o destaque Fiat foi o Jori. Então a gente deveria computar aí também, além do voto da galera pro bala, né? A gente pode computar também o voto da Itatiaia e da Fiat. Mas é o seguinte, eu vou ficar com o Jori. É, eu acho que a partida de ontem do Jori foi muito boa. E fiquei até nervoso porque o pessoal falou assim: nossa, o Jori já é o melhor do jogo. Isso ainda estava nos 30 minutos do segundo tempo. Eu falei: cara, não fala isso agora, meu. Não fala isso agora. Não vai ficar, porque... né, pô? Vai zicar, meu. Deixa o cara jogar bola. Se fosse o Henrique, por exemplo, eu vou te falar uma coisa. Se ele falar um negócio desse, não passa um minuto aquela boca de bueiro lá, meu. O cara tropeça e faz um gol contra. Então, aí eu fiquei naquela preocupação com o jogo, foi até o final jogando bem. E mais, uma coisa que você, cara ouvinte, meus colegas aí de bancada, talvez não saibam: qual é o ponto fraco do Coelhão, do bonde do Tigrão? O ponto fraco é o cruzamento na área. Todo mundo sabe disso. Por isso que o Vitória vinha com aquele monte de bola na área. Eles não precisam nem descer na linha de fundo. Já na meia altura já cruzam na área. Por quê? Porque nós temos dois zagueiros altos, mas que batem cabeça. E dois laterais que não são muito bons defensivamente. E um goleiro jovem e sem confiança. Então, nesse cenário, o que mais vai acontecer no segundo turno aí, né? Nesses dois jogos e no segundo turno, vai ser bola na área do América. Bola na área do América. Ainda mais que o América também se propõe a jogar com três volantes. Então o pessoal já vai e fala assim: bom, o meio tá congestionado, vamos jogar bola na área. E aí, nesse cenário, o Jori, inclusive, ele tem levado culpa por alguns gols que o pessoal vai falar assim: ó, esse gol não foi culpa do Jori. Igual o último jogo contra o Cuiabá, dizem que o gol foi culpa do Ricardo Silva. Que fosse um outro goleiro com confiança, poderia pegar, mas o Jori, como ainda é um goleiro em formação, não conseguiu alcançar. Então eu acho que, com toda, né, justiça, vai o bala pro Jori, porque o pessoal cada vez mais vai explorar esse tipo de jogada, e o Jori tem que estar atento e com confiança para sair debaixo da trave, porque e tirar essa bola lá da cabeça do Ricardo Silva, cobrir o Ricardo Silva, porque se depender do Ricardo Silva, nós somos fodidos. Ele vai levar a cabeceada a queima-roupa todo jogo. Thales, gostaria de explanar o seu voto? Então, eu sigo na mesma linha de raciocínio de Formiga e vou de Jori também, cara. Eu acho que assim, pelo tanto que ele vem sendo criticado e tudo, ontem ele fez uma partida irretocável, cara. E isso aí que o Formiga destacou é muito legal. Ele tem que se desdobrar para consertar a falta de posicionamento dos nossos zagueiros. Então é Jori, vou de Jori. Muito bom voto. E eu, particularmente, também vou de Jori. Eu acho muito importante até para coroar a recuperação dele, né? Ele realmente, quando ele começou a ter chance, ele tava inseguro, mas você pode ver pelas defesas de ontem ali, bolas que, por exemplo, quanto nos primeiros jogos, desde que ele recuperou a titularidade, que ele vinha soltando, que ele não conseguia abafar firme, ontem ele conseguiu, pegou todas. Teve uma só que aconteceu depois de 30 minutos, então acho que foi a boca de bueiro que o Formiga comentou, né? Que ele ela é difícil, ele tentou encaixar, ela soltou ela no pé do Ricardo Silva e depois o Ricardo Silva tentou complicar, né? Que ao invés de proteger a bola pra ele, ele deu um passe pro cara do Vitória ali. Mas em geral, a atuação dele foi muito boa. Boas defesas, boas intervenções, saiu bem nos cruzamentos. Então acho que é de se premiar essa recuperação dele, que a confiança tá. Ele recuperou a confiança, né? Isso que é importante. Tá vendo, o Thales? Não foi só eu. Nós quatro vimos o Jori crescendo, tá vendo? Então, para aproveitar todo esse crescimento do Jorge, o Thales pode... Sim? Não, só porque eu queria aproveitar antes de entrar para finalizar aí. Queria falar dos outros esportes aqui, fazer uma errata que eu falei no programa passado. Pode? Claro, fique à vontade. Mas quem ganhou o Jorge? Jorge ganhou o bala? Que eu tenho certeza que eu vou abraçar, ué. Sim, o Jorge. Você vai abraçar agora que ele cresceu, né? Que já está grande, imponente. Você pode chegar com seu abraço carinhoso. Por trás. Eu tenho medo de que o Paulão ganhe o bala. Eu tô fudido, vai achar que é legal. Vamos dar o voto? Todo mundo, não, Paulão? Não, não. É, cuidado, viu? O rapaz é forte lá. Mas só para Cuidado com o que seja, né? Exatamente. Só para entrar nos outros esportes aqui, eu tinha mencionado no último programa que o próximo jogo do América Locomotiva ia ser contra o Tritões no dia 21. Realmente, no dia 21 de setembro, o América vai jogar contra o Tritões, mas o próximo jogo é no dia 31 de agosto contra o Vasco Almirantes. Então, vai ser no final de semana que vem. Sobre o vôlei, saiu a O jogo tabela do é aqui? Campeonato Mineiro, o jogo vai ser aqui. É, não saiu divulgar o lugar ainda, mas geralmente o time joga lá no campo da Universo, ali na Jacuí. Então, ingresso geralmente é baratinho, 10, R$ 15, vale a pena ir. Pelo evento, geralmente tem uns food trucks, eles fazem um evento bacana nos jogos. Eu já fui algumas vezes e recomendo, que até para quem não entende, é emocionante, tem uma narração ao vivo, então é um evento legal de ir. Saiu a tabela do Campeonato Mineiro de Vôlei. O América vai estrear dia 30 de agosto também. Na semana que vem, vai ser no dia 30, no sábado, né? O futebol americano vai ser no domingo. Às 8 horas contra Uberlândia. Só que esse jogo vai ser em Anápolis. Então, acho que vai ser difícil de algum americano viajar lá para ver esse jogo. E por fim, aí o esporte que eu acho que as pessoas acompanham, ou pelo menos praticam mais, que é o futsal. Vai ter a estreia aqui em Belo Horizonte, no sábado, dia 24 de agosto, às 15 horas, na OIArt, na rua Galba Veloso, no Santa Teresa. Nosso time de futsal vai jogar, já com presença confirmada do Thales Maciel, que já adquiriu seu ingresso por R$ 0, que está disponível para resgatar lá no Simpla. Eu também Ainda vou. Vai ter mais. diz. Divide, se quiser, aceita crédito. Mas é só até o dia 24, viu? Depois aumenta para R$ 0 também, só que você não vai conseguir pegar porque já vai ter passado o jogo. E eu vou, o Thales vai, eu acho que vai ser legal a gente dar uma moral para essa modalidade, porque futebol americano tem gente que não entende, não gosta, vôlei também tem gente que não gosta, não se interessa, mas eu acho que futsal é um esporte que vale a pena a gente acompanhar. Mas no campeonato metropolitano o nível não deve ser tão alto, mas vai ser legal da gente prestigiar, né? E recebi informação de que os nossos melhores jogadores não jogaram na estreia, por isso que a gente começou perdendo de 3 a 2. Uai. A gente estreou contra a Prefeitura de Congonhas, perdemos por 3 a 2, num jogo de viradas e reviradas. Mas os nossos melhores jogadores aí, tem uns dois que estão machucados, um que inclusive faz parte da seleção brasileira de futebol society, tá nesse time de futebol salão, tá machucado, mas que alguns devem jogar já nesse jogo no sábado. Então a gente espera que a gente estreie em Belo Horizonte com o pé direito para a gente conseguir classificar para o estadual, que esse torneio ele é classificatório para o Campeonato Mineiro. A respeito disso, nós temos um comentário aqui do nosso glorioso Henrique Pinheiro, falando que ele vai até Anápolis, Ó, aí. que é do Ah, ladinho aqui. verdade, para ele é pertinho. Faz verdade. Bacana. Vai ter um americano vendo o jogo in loco Ah, então nós e perdemos. É, só falar, não, nesse momento ele já conta com as gloriosas meias de lã, né, que foram dadas para ele. Então, acredito que ele Meia conseguiu de trazer lã em essa. Anápolis vai ser foda, viu, bicho? Vai ter que sentar bem. Puta merda. Alguma outra ponderação? Thales, que chegou por agora, alguma visão que você queira passar para nós? Não, é só o Lucas explanou muito bem aí. Sábado a gente já tem o futsal e domingo, horário sensacional, que é o de 11 horas. Vamos lá ver o América venceu o Guarani, né? Não tem outro resultado, não. Infelizmente, nossa fase ainda não é das melhores, não. Apesar que com o Tigrão, pelo que eu vi, eu acho que a gente tá 5 jogos sem perder, hein, bicho? Olha que sequência. Bem, então acho que temos um programa, correto? Temos um programa. Bom, foi um prazer incomensurável estar aqui ao lado de vocês hoje. Uma boa noite a todos e até domingo. Creio que tenhamos um programa para celebrar a nossa vitória em cima de um adversário que no momento eu não me recordo, mas é o Guarani, eu acho. Mas Agora aí, isso. que vem Então, crise, que vem muita crise também. Vamos celebrar uma vitória em cima do Guarani. Eu acredito que uns 3-0, 4-0 para poder recuperar toda a alegria no Indepa. Então é isso. Tomara. Boa noite a todos e até a próxima. Valeu, Boa noite, tchau, galera. pessoal. Valeu. Valeu.